Mike, tá bom? Eu tenho autorizado a sinalizar o reboque. Ok, Nova Paixão 3520 com 118 a bordo, 2 horas e 20 alternando na fila. 3520 à direita, Retex Índia, chame Tony 118, 95, que é legal, 90 no meio. 16, entendeu o ingresso à direita, passada 102-103, na 3520. Corre 11895. 11895, gato, na 3520. 3520, linha decola. Pistola 0, 280 grau, 039. A linha decola 103520. Olá, Salvador, tá, Mike, até o Alfa, vamos ao tema do Redock, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Decolado 09, controle Salvador 1995. 9-35, tá. 3530. Boa noite. Boa noite. Salvador, muito bom dia, é o Gol 1173, seguinte da informação Bravo. 73 Guarulhos, pronto, cópia. Pronto. 1173, autorizado Guarulhos, nível 360, persilona 0, decola pistona 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 11935, transponder 5502. Atualizado então, nível 360, pela Brasilu 10, saída da El, Lida, direção Montepa. Decola na pista 10 com curva direita, controle de Salvador em 59.35 e o transponder 5502, o Gol 1173. Gol 1173, correto, já é pronto. Falei nessa. Salvador, meu gol no 73, parou o pushback e acionamento 04. Gol no 73 autorizado, chame táxi. Chamarei. Salvador, bom dia, 138 no meio, passando 5, baixado, travado. 138, 16, pouso autorizado, pistona 0, vento 290 graus, 029. Eu pouso no 0, 38 no meio. Salvador, Azul 4217, bom dia. Confirme que chamou? Azul 4217. Azul 4217, Campinas, guarde-copio. Ciência, poderia confirmar também se tiver as condições do campo, aqui está defasado já em 3 horas. Gente, vou checar. Nosso POD 180, pelas 24 horas e 20, alterna conflito. Seguro táxi via Índia, ponto 0 na 012, 118 decimal 95. Ajuste altímetro 10 na 6, 1173. Atualizado então, Índia, fala cabeceira, ponto 0 da 10, fundo lá, torre 519, 58, decimal 95. Ajuste 36, voo 1173. Sol 3816, Sol 28, primeira direita, Sol 121, décima 1. Direita 211, 3816. Sol Salvador, 3816, 3816. Seu 3816, taxi via Alfa, Juliette, até a remota 12, bate 1. Alfa Juliette, 41, remoto 12, tem 3 na frente. Salvador, bom dia, voo 1973. Voo 1973, autorizado, alinhagem e decolagem, soma 0, vento 330, grau 029. Autorizado, ingresso e decolagem, soma 0, voo 1973. Voo 1173, decolou 32, controle Salvador 42 e 7, cópia. Doutor, é o 42 e 7. Pronto, cópia? Positivo. 14217, cruzado Campinas, nível de voo 340, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva. Depois do 1-0, após conforme a rota do plano. O transponder 5507, controle Salvador, 119.35. Cruzado Campinas, nível 340, decola da 1-0, curva direita. Seda da El, Leda, Mótiva, segunda transição de 5507, controle Salvador, 1925, Azul 42. Azul 4217, correto, reporte para o pushback. 17 para puxa, Sonanã, portão 2. Porto 2, 17, posto de Zaza, pode ponto táxi. Puxa, Sonanã, Fidora Cara. Táxi Azul, Pato 2, 17, PAB 88. Autonomia de 4,20 alterna Ribeirão Preto. Número táxi via Índia, ponto 0902 e 1,98,95. Ajuste altímetro 1,096. Azul, 4,207. Ele 16 no ajuste, táxi ao ponto de espera. Usará pronto em 1895, boa noite. Salvador, aquela do Alfa, X-Ray Uniforme. Preciso. Bom dia, solicitando o permissão de giro de motores em marcha lenta por 5 minutos no pote 3, já em acordo com a empresa. Autorizado, reporte no TN. TN, está iniciando. 8, Azul 4217, quando espera a próxima. Azul 4217, 3ABR, decolate 10, vento 3, 00 graus, 029. Livre ingresso, ele decola Azul 4217. Azul 4217, decolou 50, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, boa noite, até a próxima. Serra 90, na informação Charlie. Serra Novembro, prossiga. Para a cópia de Salvador para Tambo, Serra Tambo, 400. O Papa Romeo, Foxtrot, Serra Novembro, aguarde um minutinho de cópia, confirme a pista que decola, o pátio que se encontra. Para o pátio da Baixé, decola daqui São Novembro. 7 minutos, cópia, por gentileza. Papa Romeo Fox Sierra November, pronto, Cássia? Pronto, Cássia. Papa Romeo Fox Sierra November, autorizado Tango Índia, Sierra Tango, nível 400. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Nenim, upper Zulu 2-0, após rota do plano. Aciona no transponder 55 no 2, frequência do controle 1-9, decimal 35. Nossa primeira aerovia a 2-0, posso conformar o código. O 1-2 de transponder, 1-9 de transponder, no controle de saída, Fox Serra November. Fox Serra November é correto? Você está pronto para acionamento? Pronto para acionamento, Fox Serra November. Liga acionamento, reporte pronto para o táxi. Papai Romeu, Fox Serra November. Liga acionamento, reporte para o táxi, Fox Serra November.